Salvador, boa noite, Azul 4231. Mais 4235, salve estado, livre posto, sistema zero, o vento está calmo, pista molhada e check 3. Aí em cima, reporta baixa travada, Azul 4235. Baixou e travou o Azul 4235. Já sente posto autorizado, vendo tá calmo, fecha uma olhada. Livre posto, custa na zero, Azul 4235. Alto, é, é na ponte. Quatro, quatro, quatro, quatro, alta, pronto para o que Alfa, Juliette, portão aí. Alfa, Juliette, para o 842. Chama o controle em 1,19,8. Salvador, o Old Chanel 63, 13, acionado, pronto para o táxi, nosso POB de 144, alternando o Galeão, autonomia de 5 horas mais 25 minutos. Direita VN, ponto de espera torre, 18, decimal 95, ajuste 17, bom voo. 17, direita aí, 18, 95, obrigado, bom semana. De João Pessoa, nível 190, na cor da pista 10, saída Puca, Jamo, transição Caju. Controle 199.8, transponda 595. Zero, saída. Agora 5393 confirmando, a saída é Puca, transição Aracaju. Deixa eu me parar, pushback acionamento. Puca, Aracaju. Salvador, o Chanel 6313, boa noite, no ponto de espera da 1-0, pronto. Boa, Chanel 6313, além da cola 1-0, vento variável com 2 nós. Além da cola da 1-0, o Chanel Muito boa noite, Azul 4482, autorização, seguinte, a informação alfa. Boa noite, Azul, segue para Recife, autorizado nível 350, via 358.

Estacionamento Azul 4482-23. Autorizado Azul, pushback, acionar, chama o táxi. Chama o táxi, 4482. Azul 246, siga via Juliette para o portão 5. Juliette para 051246. Tomador APT 5393 para táxi, tem PAB 61 na autonomia de 4 horas e 30 minutos, botar na Aracaju. APT 5393, aguarde o Boeing da Gol, está taxinhando à sua direita na Alfa, e após siga o companhia para o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1895, ajuste 1017 com o Gol. Gente, aguarda a passagem do Gol, após seguir o JAP companhia para o ponto de espera. Salvador, boa noite, o Gol no 888 estabilizado. Boa noite, Gol no 888, continua em aproximação e informa com 3 checados. Já fechou e travou. Vicente, livre pouso na zero, vento variável, 3 nós, a pista molhada. Valeu, para pouso, boa noite, doutor. Azul 4488, 77 a bordo, 3,50, alternando Maceió. Catetou, diga que ainda no ponto de espera de 895, ajuste 17, por favor. Ainda ponto de espera de 895, 17, 2,482, obrigado. Né? Salvador, muito boa noite, voo 1970, passando externo, trem baixo, travado, visual. Boa noite, voo 1970, continua a aproximação, aguardando a pista livre, com ajuste 1017. Aguarda com 1017, voo 1970. Salvador, boa noite, azul 4480, pronto. Boa noite, azul, mantém a porta de espera na zero. No solo 56, libera a direita, chama o solo em 121, decimal 9. Decimal 9, obrigado. Alô, boa noite, gol no 888, livrão. Eu sigo a via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, boa noite, Edu. 7-0, livre pouso, pistão na 0, vento variável, 3 nós. Pista molhada para informação. Livre pouso, voo no 9, 7-0-0. O azul 4-4-8-8 tem condições de decolar 5-0 pela torre? Afirmativo. E após o tráfego na curta, ali mantém, agilizando manobras. Ali mantém, após o tráfego, agilizando, azul 4-4-8. Torre Salvador, muito boa noite, é o trip 5-5-5. 5-5-5, continue em aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 1017. E aguardando pista livre, 1017, o ajuste, trip 5-5-5. Sala 970, na sala 58, libere direita, sala 1219. Direita, 219, obrigado. Paulo, boa noite, voo 970, Livrão. Variável 3, decolagem autorizada na zero. 3, decolagem no zero, azul 4482, iniciando. TIB 5595, pouso autorizado no zero, vento variável 3-2, chega o trem. Ok, baixado, travado, autorizado o pouso, TIB 5595. Essa informação é a pista molhada, 5595. Ciente. Zo 4488, decolou 0100, controle 119, decimal 8. Decimal 8, obrigado, boa. 4488, azul. TIB 5393, a torre? O plano está pronto para decolagem? Desde Manaus, após o tráfego da companhia, ele mantém no zero. Salvador Tower, Ocean Air 6224, full ILS, runway 10. Continue approach, report, turn and begin now, expect to get to the runway, Ocean 6224. Standing by 6224. TIB 5595, são sala 01, libera direita, 1219. Direita 219. Comandou, muito boa noite, é o TIB 5595, livrou na sua escuta. Boa noite, TIB, chega aqui para o parte 3. Para o parte 3. Levantando 0 inicial, lá no pé. Na Lafayette 6224. Em 6224, continue approach, expect to get to the runway. 6-2-4, let's land runway 10, winds now 340 degrees, 03 knots. Clear to land, Ocean Air 6-2-4, runway 10. E parabéns ao seu controle, minha senhora. Sensacional. TIB 5393, decolou 03, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, eu tenho 3305 no 06-330 para Recife, gente da Alfa. Boa noite, tá pronto, cópia. Eu tenho 3305. Na sua escuta. Foto cópia, Recife 330. Positivo. Autorizado, Recife 330, viatura 58, decola da pista 10, sai da PUCA, transição Caju, controle 198, transpara 5123. 3305, 3305, tinha para o pushback. Chama lá. On the ground at 404, zero four, then to the right, ground 1-1, that's one. 1-1, I know. 224, thank you. Poderia confirmar a posição, senhor, pra gente? Tem ninguém aqui. Vou verificar com a senhora, só um minutinho. Evening, Oceanair 6224, ground 8-4. 6224, taxi Alpha, Juliet, poly position. Alpha and Juliet for the poly, Oceanair 6224. Oi, trip finalizador? Tá chegando o carro da Infraero agora. Muito boa noite, Azul 5001. Azul, segue para Guarulhos, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5001. Autorizado, Azul 5001, Guarulhos 360, decola da pista 10, saída da El, transição Motiva. Intercepta uniforme Zulu 10, segue até Bridge, uniforme Zulu no 6. Controle 119.8, transfora 5127. Seu 5001, Guarulhos 360, decola 10, Dael, mostra, Upper Zulu 10, bridge Upper Zulu 16. Controle 198, aciona 5127, Azul 5001. 5001, na saída da El, transição Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Chame para a pushback. Positivo da El, Motiva, com a 5001. Fala, a terminal vai estar pronto quando? Caramba, só Jesus sabe, viu? Vamos torcer que seja logo, então, tá bonito. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Questionamento TAN 3305 no 06. Autorizado sem táxi 3305. Autorizado, semana para o táxi, TAN 3305. Salvador, boa noite, TAN 3178, externo baixar travado. Oi, TAN 3178, pouso autorizado na 0, vento variável 3 nós, a pista está molhada. Ciente, calibre pouso na 10, 3178. Na 71 na sala, zona 3, estiver à direita, na 219, olha branco. Charge 3178, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Você escorregaria a pista, senhor, obrigado. Meu táxi, o TAN 3305, com 182 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Natal. 305, siga via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1017, bom voo. Via Índia 1017, no ponto de espera vai chamar em 1895, na 3305. Só o voo 5001, posição 8, pushback acionamento. Voo 5001. Coordene com a equipe de solo assim que o TAM passar à sua esquerda e parquear no 10, está autorizado o pushback acionamento. Gente, após o TAM livre com a 5001. 3178, tem condição de agilizar, Alfa Juliette, portão 10? Alfa Juliette, 10. Obrigado, bom voo. Cadê? Boa noite. Solo é o 3178. Chega. O azul aqui iniciou o pushback. Não tem como passar pro 10 não. Vai ter que voltar, que eu não tenho como voltar aqui. Não, solo azul 4235. Azul 5001. Ele se enganou aqui, aí a nossa manutenção, vamos voltar aqui, porque aqui, tá? Desculpa aí, então. Deixa eu check. Tranquilo, bom voo. Boa noite, São 3305, autorizado alinhar e decolar no zero, vento variável, 3-9. Autorizado alinhar e decolar no zero, dando 3305. Mais uma vez, desculpa aí. Reiniciando o pushback, o 501. tranquilo. Salvador, muito boa noite novamente, 62242 Xané, pegamos a Alfa. Boa noite, Xané. Pronto, campeão 190 Aracaju? Sim, senhor. Segue no 190 Aracaju, decolada pista 10, saída Puca, Jama, pra Jama direto. Controle 198, transporte 51 a 3 horas. E autorizado Aracaju, 190, decolada 10, na Puca, Jama, Aracaju. 198, controle 531, transporte para o Ocean 6224. Correto, 6224, chama para pushback, acionamento. Sim, senhor. Jam 3305 decolou aos 21, chama agora controle 119, decimal 8. 198, Jam 3305. Transaxa 5001, altura minha de 4 horas e 30. 107 a bordo, alternando Ribeirão Preto. 5001 no contorno, parte, siga via Índia. Ponto de espera, torre 1895, ajuste 10107. Bom voo. Continuando, parte, 1895, 1017, 5001 no filiado, boa noite. Fala Salvador, gol 9250, informação Bravo, boa noite. Boa noite, 9250, pronto, cópia para Recife, nível 3410. Tá pronto. 3490, via Perisco 58, decolada pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 120, 199.8, transporte 5133. Autorizado 410 para Recife, via para 58, Puca Caju, 198 ao controle, 5133 no transponder, gol 9250. Correto, 9250, chama para pushback, acionamento. Vai chamar. noite, azul 5008, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Azul 5001, mantenha ponto de espera da pista na 0. Mantém 5001. Bom, 1170, pouso autorizado na 0, vento variável 2 nós. Último tráfego que pousou informou que a pista estava escorregadia. Veja, 1170, livre pouso, 10. Azul ali mantenha no 0. 5001. Ali mantém 5001. Na sala 28, libera a direita, 1219. Direita 219. Paulo Salvador, gol no 170. 1170, boa noite, chega via Alfa Juliette, portão 3. Juliette, portão 3. Loja autorizada, vento 050 graus, 039. Livre 001. Alô, gol 18. 9250 por Regina no 4, puxa essa nave. 9250, agora a companhia parqueia à sua direita, pode estar autorizado. Corrigindo, autorizado, está pronto para entrar imediato? Ah, negativo, senhor, vai aguardar então para o 9250. Legal, a companhia vai parquear à sua direita no 3, após estar autorizado, pushback de acionamento. Negativo, senhor, obrigado. Crescer? Tá Chico? Autorizado a descer, plano Yankee, nível 220. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda. Segue no perfil da Momo e após Momo direto. Controle 198, transporte 5130. Fecha meu Golfo, quantos a bordo? Maravilha, chame torre para acionar. Ajuste 1017, bom voo. Azul 5001, decolou 31, controle 1, 1, 1, 1.